Graça e paz, irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós vamos fazer a leitura de mais um capítulo da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19. É um texto que trata fundamentalmente da tentativa de Saul matar Davi. Algumas coisas do texto, se não fossem trágicas, seriam cômicas. Situação em que Saul acaba se colocando, mas o grande ponto, né, a grande proposição desse capítulo é a tentativa de Saul em matar Davi. Aliás, já digo introdutoriamente e propositivamente, embora em regra isso sejam coisas diferentes, mas a proposição, a introdução e a proposição, mas nós podemos verificar, irmãos e irmãs, quando alguém que já teve o Espírito do Senhor como Saul, e o Espírito do Senhor se foi, saiu dele, e acabou, a glória saiu dele, a presença de Deus, a graça, quando ele caiu da graça, dizem os wesleyanos, como isso é terrível. E como nós podemos ter pessoas ocupando cargos, funções, dentro, aqui no caso de Israel e também na igreja, que uma vez que já perderam essa comunhão com Deus, a glória de Deus em sua vida, a graça de Deus, acabam se tornando um grande estorvo para o reino do nosso Senhor. Então, deixo essa palavra. Atenção para mantermos a vida em comunhão com Deus, como falamos ontem. Me alegrou muito saber que, comento com vocês, que o pastor da Igreja Metodista em Caratinga escolheu o tema Comunhão Central, em Caratinga, e escolheu o tema Comunhão para trabalhar esse ano. E isso certamente vai marcar a vida tanto da central como das congregações metodistas. Isso alegra muito o meu coração, a comunhão. Mas quando alguém perde a comunhão com Deus, também perde a comunhão consigo mesmo, perde a comunhão com o próximo, perde a comunhão com o projeto do reino. É uma desgraça. E é isso que nós vamos tratar, e quero só fazer uma distinção final também sobre aquilo que já mencionei da teologia hebraica, hoje presente em todo o mundo, da escola de Tel Aviv e outros lugares, da teologia cristã com relação à figura do maligno, de Satanás, seus demônios. Quero fazer só esses dois apontamentos, tá bem? Então vamos lá. Faço a leitura devocional enviada pelo pastor Paulo Bueno hoje para nós, que diz assim: vivendo a missão antes que anoiteça. Jesus, após corrigir seus discípulos, os lembra da missão. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Ele já havia ensinado sobre os campos prontos para a ceifa e a necessidade de vê-los com os olhos da fé. Ele enfatiza a urgência da obra enquanto há tempo, pois enquanto está no mundo é a luz. O dia simboliza a oportunidade de agir pelo Evangelho, enquanto a noite representa dificuldades, perdas, de oportunidades ou até mesmo sua morte, como eu estou mencionando no caso de Saul. Assim como os discípulos, muitas vezes nos desviamos do essencial. Perdemos tempo com discussões periféricas e debates doutrinários, enquanto negligenciamos o que realmente importa, cumprir a vontade de Deus. Todos precisamos de um propósito para dar sentido à vida. Como seguidores de Cristo, nossa missão já foi dada: fazer a vontade do Pai. E eu só peço licença para complementar: cumprir a grande comissão. E por todo mundo, enquanto vamos indo, devemos fazer, aí é imperativo, discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que ele nos ensinou. Essa é a vontade do Pai. Aleluia! Por essa palavra, o autor é A.C.Barro e foi enviada, como disse, pelo pastor Paulo Bueno, de Camargo. Passamos à leitura de 1 Samuel, capítulo 19. E você vai entender com a leitura em que medida Saul se afastou do plano de Deus e como foi trágico o seu caminhar depois que o Espírito Santo não estava mais dirigindo sua vida. Diz o texto assim, versículo 1: Saul contou a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais a sua intenção de levar Davi à morte. Ouçam bem. Ora, Jonatas, filho de Saul, nutria grande amizade por Davi. Vimos isso no capítulo anterior. Versículo 2: E advertiu Davi, dizendo: Meu pai busca a tua morte. Fica, portanto, de sobreaviso, amanhã de manhã, procura o teu refúgio e esconde-te. Eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo em que estiveres, e então intercederei por ti junto a meu pai, saberei sobre o que ele planeja e depois te informarei. Jonatas falou bem de Davi a seu pai, Saul, e aconselhou: Não peque o rei contra o teu servo Davi, porque nenhuma falta cometeu contra ti. Pelo contrário, tudo que tem realizado tem sido ele de grande vantagem para ti. Ele arriscou sua própria vida, matou aquele enorme filisteu e Yahvé deu a todo Israel uma grande vitória. Tu o viste e te regozijaste. Por que haverias de cometer tamanho erro, derramando sangue de um inocente, cometendo o pecado de levar Davi à morte sem motivo? Então Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou em o nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Veja bem, a intercessão de Jonatas, que fez uma aliança com Davi, de comunhão, de amizade, e aqui Saul começa a mostrar em que ponto ele estava. Mentiu. Ele jurou em nome do Senhor que não iria matar Davi, mas volta atrás e tenta fazer, tenta cometer esse homicídio. Então Jonatas chamou Davi e lhe comunicou as boas notícias. Aí levou a Saul e Davi continuou a servir o rei, como de costume. Entretanto, uma nova guerra irrompeu contra os filisteus. Davi prontamente os atacou e derrotou de forma tão devastadora que todos eles fugiram atônitos. Ora, um espírito maligno, mandado segundo a vontade do Senhor, dominou Saul quando ele estava assentado em sua casa e segurava firme sua lança à mão, enquanto ouvia Davi que dedilhava sua harpa. Num dado momento, Saul procurou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança ficou encravada na parede. E Davi conseguiu sair correndo. e fugiu de Saul naquela mesma noite. Contudo, Saul enviou alguns homens à casa de Davi com o objetivo de vigiar sua casa e matá-lo logo ao raiar do dia. Contudo, Mical, a esposa de Davi, só lembrando vocês, filha de Saul, né, lhe deu esse conselho: se não escapas essa noite, amanhã serás um homem morto. E Mical fez Davi descer pela janela e ele saiu correndo e uma vez mais conseguiu fugir das mãos de Saul. Mical apanhou o terafim, um ídolo protetor do lar. Infelizmente também Mical, né, ainda tinha um ídolo do lar, contrário à vontade de Deus. E segundo Crias, sua família o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Assim que chegaram os mensageiros que Saul havia mandado para prenderem Davi, Mical lhes comunicou: ele está doente. Mas Saul insistiu em sua decisão e fez que seus homens voltassem à casa de Davi e recomendou-lhes: trazei-mo. Assim que sobre sua própria cama, ainda que sobre sua própria cama, perdão, a fim de que eu mesmo ponha um fim à sua vida. Irmãos, irmãs, prestem atenção, Saul estava determinado a matar, jurou que não ia fazer, mas estava determinado a matar Davi. Verso 16: quando, porém, os homens invadiram a casa, o ídolo do clã de Mical estava na cama, e na cabeceira encontraram a coxa de pele de cabra. Então Saul interrogou Mical: por que me traíste, deixaste fugir e escapar o meu inimigo? Mical alegou a seu pai: Saul, ele me ameaçou, dizendo que me mataria se não o deixasse fugir. Outra mentira, mentira agora da filha de Saul. A casa realmente degringolou e, com exceção de Jonatas, os outros eram influenciados por essa maldade de Saul. Versículo 18: Saul diante de Samuel e Davi, e vai até o final do capítulo, e aí eu faço os dois destaques. Davi tinha, pois, fugido e escapou e foi ter com Samuel em Ramá. Ele contou detalhadamente tudo que Saul lhe tinha feito e tentado fazer. Ele e Samuel refugiaram-se em Naiote, casa dos profetas, onde passaram a morar. Irmãos, Mical, só um parêntese, Mical mente ao próprio pai, demonstrando que uma pessoa sem o temor de Deus pode mesmo fazer qualquer coisa para satisfazer seus objetivos egoístas, como mostra o versículo 17. Davi começa sua fase da vida de peregrina e fugitiva, que dura cerca de 5 anos. Vida peregrina e fugitiva por 5 anos. Nessa ocasião, escreve o Salmo 59 e outros. O profeta Samuel morava em Ramá. Naiote é uma expressão hebraica que significa habitações. O termo indica um complexo de moradias em forma de seminário, numa certa parte de Ramá, onde vivia um grupo de profetas que cuidava do estudo e do ensino das escrituras, bem como das anotações históricas em relação aos fatos relevantes da vida religiosa e nacional do povo de Israel. Por isso, Samuel é conhecido, para sua informação também, como aquele que dá origem à formação de profetas, uma escola de profetas, uma escola de adoradores, mais particularmente escribas e profetas. Muito bem, versículo 19. Então foram dizê-lo a Saul: descobrimos que Davi está vivendo na casa dos profetas em Ramá. Então imediatamente Saul enviou alguns homens para capturá-lo. No entanto, quando observaram o grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e apoderou-se de cada um deles. E eles também experimentaram a mesma visão profética. Eu disse para vocês no início, se não fosse trágico, seria cômico, porque eles saíram para matar Davi, Saul matou, queria matar Davi, mas acabaram profetizando junto com os profetas, da escola de profetas, junto com Samuel. Então, realmente o tiro saiu pela culatra. Logo Saul foi informado do que ocorrera e apressou-se em mandar outros mensageiros, os quais da mesma maneira entraram em êxtase, um êxtase profético, irmãos. Em seguida, Saul mandou um terceiro grupo e também estes foram tomados por aquele transe profético. Finalmente, Saul decidiu ir pessoalmente a Ramá. Mandou um grupo, mandou o segundo, mandou o terceiro. Todo mundo começa a profetizar, entrar em êxtase, entrar num momento sobrenatural e ele mesmo decide ir. 22. Finalmente, Saul decidiu ir pessoalmente a Ramá, chegando ao grande poço da cidade, que se chamava Secô. Indagou onde poderia encontrar Samuel e Davi, e lhe informaram que eles estavam nas celas, na casa dos profetas, em Ramá. E aconteceu que, enquanto se dirigia para lá, o Espírito de Deus também o dominou, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar a Naiote, casa dos profetas em Ramá. O primeiro grupo profetizou, o segundo profetizou, o terceiro profetizou, e Saul também entra nesse êxtase. Saiu para matar e acaba profetizando por causa da presença do Espírito de Deus. Enquanto se dirigia para lá, penúltimo versículo do capítulo, o Espírito de Deus também o dominou e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar a Naiote, casa dos profetas em Ramá. Ao chegar, despojou-se de suas vestes, profetizou sob o mesmo arrebatamento dos profetas, na presença de Samuel. Caído, ficou nu durante todo aquele dia e toda aquela noite. Por esse motivo, se costuma dizer, está Saul também contado entre os profetas? Porque ele acabou profetizando junto com os outros profetas na casa dos profetas. Irmãos e irmãs, eu tenho dois destaques. O primeiro eu já mencionei rapidamente, mas quero repetir. É dramático, é trágico o momento em que alguém que já esteve na presença do Senhor, o Espírito do Senhor se apossou dele, diz nos capítulos que nós lemos, alguém que, num determinado momento, por pouco tempo, foi usado por Deus, mas ele se deixou tomar pela inveja e também descumpriu a palavra de Deus, como nós já vimos, por descumprir a palavra de Deus, o Espírito do Senhor saiu dele e, pior ainda, um espírito mau veio sobre ele e ele desejou matar a Davi. Irmãos, é muito importante que todos nós vigiemos. Vigiai e orai, para não cair em tentação. É muito importante que nós vigiemos, porque a história mostra. Uma história lá do passado, no Antigo Testamento, na monarquia, mostra que alguém que já foi possuído, né, cheio do Espírito do Senhor, uma vez que perdeu essa presença, que caiu da graça, eu falei dos wesleyanos, mas isso também vai chegar aos wesleyanos que vão participar, do surgimento do movimento pentecostal, mais conhecido por Rua Azusa, a origem desse movimento, se bem que em várias partes, o surgimento desse movimento pentecostal, mas isso é conversa para uma outra ocasião. O fato que essa teologia do cair da graça, do sair da presença de Deus, de perder a glória do Senhor, de perder a graça do Senhor, que acompanhou, na verdade, a história da igreja, nós vemos isso acontecer desde os primórdios, acompanhou também todo o Antigo Testamento, torna-se aquilo que era uma bênção, torna-se uma desgraça. Por isso nós precisamos vigiar e orar para não cair em tentação, senão podemos desembocar na mesma tragédia que aconteceu na vida de Saul. E não são poucos, são muitos que apostataram da fé. Muitos apostataram da fé no povo de Israel, muitos apostataram da fé. Na comunidade primitiva, por exemplo, no primeiro, segundo século, muitos apostatam da fé até hoje. E a vida deles acaba virando, como na parábola contada por Jesus, uma alimentação da comida que os porcos comem. Ou seja, eles caem no mais. No mais profundo abismo, e o porco era considerado o animal mais imundo, então nós estamos falando de comer comida de porcos, tratar de porcos, comer a comida deles, e o filho pródigo, então, nesse momento, cai a ficha dele e ele volta para a casa do pai, porque se voltar verdadeiramente arrependido, poderá ainda desfrutar de um encontro com o Senhor. Mas se não voltar, vai ficar tratando de porcos e comendo a comida dos porcos. Por isso, esse capítulo nos alerta para vigiar e orar para não cair em tentação. Tá bem? Esse é o primeiro destaque. O capítulo inteiro mostra a tentativa de Saul buscando matar Davi, e no final do capítulo, essa cena trágico-cômica. Trágica porque Saul queria matar Davi, manda um grupo, manda o segundo grupo, manda o terceiro grupo, e os três grupos acabam profetizando, e depois ele mesmo vai até o local e acaba profetizando também. E o Senhor aqui zombou do maligno e da intenção que o maligno colocou, a sugestão que ele imprimiu no coração de Saul, sugestão que ele fez a Saul e que Saul concordou de matar o ungido do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado para não cairmos em tentação, para não comermos e tratarmos dos porcos e comer a comida dos porcos, e também tomar cuidado, porque isso vai desembocar muitas vezes em pessoas, em vidas, em líderes que ainda estão com autoridade no corpo de Cristo, ou aqui em Israel, ou no corpo de Cristo. Eles têm função de autoridade. Saul ainda era rei de Israel, mas eles já são um empecilho ao propósito de Deus. Nós vemos isso com abundância. Gente que já há muito tempo caiu da graça. E as suas obras demonstram isso. Eles acabam sendo um instrumento para roubar, para matar e para destruir. O segundo ponto que eu quero destacar e aqui encerrar: primeiro ponto, vigiar, orar, para não cair em tentação, porque isso pode desembocar nessa tragédia toda da vida de Saul. Só é cômica no finalzinho, porque quem sai para matar acaba profetizando, entra em êxtase, né? É um trágico cômico, né? Mas o segundo ponto, eu destaquei nos últimos dias, e para efeito de uma compreensão teológica, sistemática, correta, é preciso entender uma coisa: que a teologia hebraica até hoje afirma que esse espírito mau enviado pelo Senhor é como se fosse um outro espírito, ou querubins, alguns defendem isso, ou anjos, que estão vivendo lá na corte celestial ao redor de Deus. Eles citam a história de Jó, e então eles dizem que esse ser que realiza coisas malignas está lá convivendo com os outros, e convivendo com os outros, ele é chamado para realizar tarefas que Deus não quer fazer com a sua própria mão, ou outros anjos que não vão fazer. Como se, dando um exemplo para você, esses seres celestiais tivessem sido criados e estivessem à disposição para fazer o serviço sujo, vamos chamar assim. Operações especiais, né? Se é para roubar, se é para matar, se é para destruir, se é para despojar, se é para fazer o mal, então usa-se esse ser que permanece na corte. Bom, esse é um fragmento, essa é uma pequena parcela de toda a teologia hebraica presente até hoje. Não há essa ideia de um ser totalmente em oposição a Deus, mas sim de um ser, e aqui eu falei da semelhança, um ser que está debaixo da soberania de Deus. Nisso nós concordamos, porque o Senhor usa quem quer e quando quer, e ele pode usar até Satanás para os seus fins, ele pode usar Satanás para ser um serviçal em sua cozinha. Isso estamos concordantes. Que Deus é Senhor, nós estamos concordantes. Que ele é o Deus único, Criador dos céus e da terra, e que ele pode fazer o que quiser, somos concordantes. Também somos concordantes que não há equiparação, não dá para fazer equiparação de forças, não dá para fazer desenvolver uma ideia de que entre Deus e esse espírito que está na corte celestial fazendo essas tarefas tem o mesmo poder. Então prestem muita atenção. Deus, eu repito, é Senhor. Ele faz o que ele quer, quando quer, com quem quer. Nisso nós concordamos. Mas nós também concordamos que não há nenhuma possibilidade de se fazer uma equiparação de forças, ou seja, o bem e o mal tendo o mesmo poder. Isso entrou muito forte na teologia cristã nos Estados Unidos, na Europa, mais nos Estados Unidos, e veio importado, e nós comemos muito disso no Brasil, em outras nações, nos livros de batalha espiritual. Aliás, há livros maravilhosos sobre isso. Estou falando que alguns livros sugeriram uma ideia de um poder maligno tão sofisticado e tão articulado e tão bem utilizado, como se estivesse no mesmo patamar de Deus. Então, eu vou repetir para não ficar dúvida para você. Concordamos que Deus é Senhor, único e Senhor. Concordamos que não pode haver nenhum poder que seja equivalente ao poder de Deus. Aí encerra a nossa concordância. E você é um seguidor de Jesus. E aqueles que ainda não são num grupo de ateus que nos ouvem, de amigos, né? São de um grupo de espíritas que nos ouvem. Para que você não tenha nenhuma dúvida, e mesmo os cristãos, eu faço o segundo destaque. Para nós cristãos, à luz da palavra, bem simples, desde o pecado original, nós entendemos, e depois os profetas vão dizer que ele era um anjo, um arcanjo. Satanás era um arcanjo, estava numa posição de destaque para o louvor e glória do Senhor, mas ele se rebelou e ele tentou ser igual a Deus. Ele queria a glória de Deus e ele levou consigo, rebelando-se, levou consigo um terço dos anjos. Tudo bem? Então, Satanás era, foi criado bom, perfeito, agradável, como a palavra de Deus é, a lei do Senhor é boa, perfeita e agradável, e como tudo que Deus faz é bom, ele foi criado assim. Só que nós, por conhecermos a Bíblia como um todo, não só o Antigo, mas também o Novo Testamento, e por não deixar entrar nenhuma outra categoria de misticismo, outra coisa parecida, entendemos que, dois pontos, Satanás se rebelou, saiu da posição que Deus deu, da posição de arcanjo de Deus para o louvor da glória de Deus, de alguém que estava lá na corte celestial dizendo santo, santo, santo, ele de fato esteve, mas ele se rebelou, ele saiu dali. E quando ele sai dali, ele perde essa dignidade. E porque perde essa dignidade, se rebela, leva um terço dos anjos com ele, que vão passar a ser chamados de demônios, e vão agora agir desde Adão e Eva, tentando, lançando a tentação como uma isca, isca de Satanás, livro do John Bevere, né, a isca de Satanás, lançando iscas para que as pessoas também mordam a isca e se afastem da presença de Deus. Bom, Eva e Adão, Adão e Eva, morderam a isca, desconfiaram de Deus, porque Deus disse que eles certamente morreriam se comessem da árvore do conhecimento, e Satanás veio com uma mentira, uma meia-verdade, e disse assim: não, certamente não morrereis. E ele usou dessa meia-verdade. Porque ele estava falando, vocês não vão morrer fisicamente. Só que ele não contou para eles que eles iam, a partir do pecado, ter como consequência a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, a partir daí, iam morrer espiritualmente e são expulsos do jardim do Éden. Eles iam desejar fazer o bem e viver o bem, mas não iam conseguir viver o bem. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles iam querer o bem, desejar o bem, aspirar pelo bem, mas não iam conseguir viver o bem. Eles iam desejar refutar o mal, negar o mal, rejeitar o mal, mas não conseguiriam abandonar o mal. O bem se foi, como se foi na vida de Saul, e o mal tomou conta de Adão e Eva. Isso é um pouquinho lá do pecado original. Muito bem. Tendo isso em vista, a partir de então nós vemos Caim e nós vemos Satanás ao longo de todo o Antigo Testamento colocando-se em oposição frontal, deliberada, contra o propósito do reino de Deus. Eu repito, ele colocou-se em posição frontal contra o propósito do reino de Deus. E os homens e as mulheres, né, os seres humanos, agora marcados pelo pecado original, iam desejar o bem, mas não conseguiriam viver o bem. Iam desejar abandonar o mal, mas não conseguiriam deixar de viver o mal. Por isso não conseguiram cumprir a lei e os profetas. Foi necessário. Então você vai ver em todo o Antigo Testamento, Satanás, de todas as formas, procurando colocar iscas para que os homens de Deus, as pessoas, quando eu estou falando homens, é no sentido do ser humano, tá bem? Os seres humanos têm iscas que podem levá-los, são iscas de Satanás para afastá-los do propósito maravilhoso, bom, perfeito, agradável que a palavra do Senhor apresenta, não só a lei, a profecia e tudo mais. Nisso nós discordamos frontalmente. Nós discordamos também deliberadamente, porque ele não está lá na corte celestial junto com os outros anjos vivendo em louvor e adoração a Deus e só sendo utilizado para o serviço sujo. Não, ele foi expulso da presença do Senhor. E junto com ele foi expulso um terço dos anjos. Foram expulsos um terço dos anjos. Ele procurou atrapalhar todo o propósito. A gente poderia mencionar personagem a personagem, ele vai tentando atrapalhar o propósito do reino de Deus, através das pessoas, através da nação de Israel. Ele procura afastar as pessoas de Deus. Ele procurou acabar, eliminar com a vida de Jesus. Ele procurou tentar Jesus para que Jesus abrisse mão da sua santidade. O capítulo 4 de Lucas, capítulo 4 de Mateus, mas Jesus não caiu em tentação. Ele procurou atrapalhar toda a vida de Jesus, porque a vida de Jesus é a vinda do segundo Adão, ou seja, se o primeiro desobedeceu, desconfiou do caráter de Deus e a prática foi a desobediência, o segundo Adão confia em Deus e pratica o que é a vontade de Deus. Satanás tentou atrapalhar toda a vida e ministério de Jesus. Satanás procurou atrapalhar até a morte de Jesus, propôs pela boca de Pedro, né? Colocou em Pedro essa sugestão, e Pedro foi iludido por isso, e disse: vamos embora para Galiléia, próximo da cruz. Porque Satanás não queria que Jesus completasse a sua obra na cruz do Calvário. É um equívoco quando as pessoas acham: ah, Satanás, olha só, vendo Jesus crucificado, ele está feliz. Não. Ele pode ter se alegrado um milésimo de segundo pelo sofrimento do Messias. É a única alegria que ele teve pelo sofrimento do Messias naquela hora, rejeição. Do povo de Israel, a rejeição dos romanos, a crucificação, mas é uma alegria que ele sabia que, na verdade, era a sua derrota, porque em seguida, na morte de Jesus, nós temos a oportunidade, todo aquele que crê em Jesus, ele tem a oportunidade de ser salvo. Todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que não crê já está condenado. Ele sabia que a morte de Jesus era a segunda e definitiva chance, na plenitude dos tempos. Agora, todo aquele que nele crê pode ter a vida de Jesus. E quanto à morte, todos aqueles que morreriam por causa do seu pecado tiveram apagados os seus pecados, se crerem em Jesus como Salvador e Senhor. Se creem, serão apagados todos os pecados com o sangue de Jesus, o sangue carmesim que nos faz ficar alvos como a neve, como dizem muitos hinos. Satanás procurou atrapalhar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a obra de Jesus. Ele não queria que Jesus morresse na cruz, porque essa morte seria a justificação pela fé de todo aquele que então acredita que Jesus é o Messias. Ele não queria Jesus crucificado. Ele não queria que Jesus fosse a porta da salvação. Ele não queria que Jesus fosse o instrumento de Deus, né? O próprio Deus que se fez homem para salvar, para justificar, para salvar, para santificar com o próprio modelo da sua vida em ministério. Satanás procurou de todas as maneiras, mas não pôde. Então ele não está lá na corte celestial só para fazer o serviço sujo quando Deus não quer pôr a mão. Não, discordamos deliberadamente. Preste bem atenção, deliberadamente, ele passou a ser uma outra força no universo. Pastor, mas Deus não é onisciente e não sabia que isso iria acontecer quando criou os anjos? Sim, Deus é onisciente, mas ele não trata a sua criação como fantoches. Ele criou, deu o livre-arbítrio, sabendo que isso iria acontecer, mas ele criou com liberdade. E tantos anjos se rebelaram contra Deus, como seres humanos se rebelaram contra Deus, mas Jesus veio para justificar pela fé nele, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua volta. Ele veio para tirar de Satanás até a chave da casa dele, porque a Bíblia diz que ele tirou de Satanás a chave da morte e o inferno. Traduzindo para você, a morte que era para mim e para você, agora foi lançada sobre Jesus. Jesus assumiu a nossa morte para que nós tenhamos a sua vida. Jesus assumiu a nossa morte para que nós tenhamos a sua vida. Ele tirou de Satanás a chave da morte. Quem quiser, sai agora, espiritualmente. E ele tirou de Satanás a chave do inferno. Quem quiser, as portas do inferno não estão mais trancadas. Aceitam a Jesus e saem também. Ele não tem como prender mais ninguém na morte nem no inferno, desde que a pessoa decida aceitar a Jesus como o Messias, o Filho de Deus encarnado, o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Ele livrou a nossa morte para nos dar a sua vida. Ele nos fez ressurgir na sua ressurreição. Ele nos deu uma grande comissão, como no texto que nós lemos na abertura, para fazermos discípulos de todas as nações e ensinar tudo que ele ensinou. Ele nos deu, agora, prestem atenção, Satanás não queria isso, porque o modelo de vida de Jesus é o modelo para a nossa santificação, no poder do Espírito Santo, que veio no Pentecostes, 50 dias depois da morte do Senhor, completando, né? A obra foi completa em termos de justificação, de salvação, de santificação, mas agora a igreja precisava de poder, poder para viver essa vida no máximo da autoridade possível. Então, como no ano do jubileu, como no ano sabático e no ano do jubileu, o Senhor veio através do Espírito Santo e derramou o seu poder de tal maneira que nós possamos viver a sua vida, de tal maneira que nós possamos livrarmos-nos da morte, de tal maneira que nós possamos anunciar o evangelho, fazer discípulos por todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar tudo aquilo que ele nos ensinou. Por isso, Satanás criou uma ordem contrária ao reino de Deus. Ele fez de tudo para Jesus não completar essa obra, mas Jesus declarou: está consumado, e depois o Espírito Santo veio, ele que gerou a Jesus, né? Um projeto do Pai, do Filho e do Espírito. A Santíssima Trindade é a melhor comunidade, a melhor manifestação da comunhão, né? O título que eu estou dando é um título de Agostinho. Leia, leia essa obra, A Trindade envolvida em fazer de novo. É a nova criação, simbolizada já no Antigo Testamento por Noé. É a nova criação. E ele faz de tudo, falando depois de Jesus, na igreja primitiva, para tentar os discípulos a apostatarem da fé, os apóstolos para brigarem entre si. Depois, passando séculos, para os irmãos ficarem discutindo por questões periféricas, como disse o texto do autor que nós lemos. Enquanto nós brigamos por questões periféricas e nos dividimos por questões periféricas, não nos concentramos no essencial, que é cumprir a grande comissão, fazer a vontade do Pai. Então nós precisamos hoje, irmãos, olhando para a vida de Saul, entender, primeiro, aquele que cai da graça, aquele que sai da presença, aquele que perde a presença de Deus, a glória do Senhor, vira um estorvo. Ele vive na desgraça e ele espalha a desgraça. E ele acaba sendo um instrumento. Instrumento de quem? De Satanás. Aqui então eu estabeleço o ponto final. O segundo ponto dessa abordagem. Portanto, Satanás não faz mais parte da corte celestial e está lá a serviço de Deus para fazer a obra que Deus não quer pôr a mão. Então ele escolhe lá o espírito mau para fazer a obra suja. Não, quando Deus tem que estabelecer o seu juízo contra pessoas, é o caso de Saul, contra famílias, nós vemos na Bíblia muitos exemplos. O livro de Ruth é um exemplo sobre isso. Elimeleque morre, quase toda a família vai perecer, né? Meu Deus é rei. Tudo que Satanás pode fazer é tentar jogar a isca dele para afastar pessoas da presença de Deus, famílias da presença de Deus, igrejas que fiquem gastando tempo com o periférico e não com o essencial, e gastam anos e décadas, e avançam pouco, são pouco significativas na cidade, não são sal, não são luz. Sabe por quê? Se afastam do propósito, como Saul se afastou. Satanás não faz parte da corte celestial. Quando Deus quer estabelecer o seu juízo, e nós vemos no Antigo Testamento, e às vezes nos choca, mas entenda, isso é um sinal, é um arquétipo. É um sinal, tá bom? Para ficar mais tranquilo. É um sinal lá no passado do que acontece na vida de cada pessoa e do que acontecerá no juízo final. Quando Deus quer estabelecer o juízo dele, ele estabelece. Pode ser rei de Israel, pode ser Saul, mas ele vai estabelecer juízo e estabeleceu. Então ele manda o espírito dele, o próprio espírito dele, a comando dele para realizar uma obra terrível na vida de Saul, porque é juízo de Deus. E o juízo de Deus é bom, é perfeito. Não, é um juiz que está errando na sentença, não. É juízo contra pessoas, é juízo contra famílias, é juízo contra igreja, é juízo contra cidade, é juízo contra nações. Nós vemos isso na Arca de Noé. Foi preciso o dilúvio, depois nos impérios que caem, o próprio povo de Israel sofreu desse juízo, a própria igreja continua sofrendo desse juízo de Deus, e aí é obra de Deus. Então vamos lá. Se Deus, o que temos iguais, né, no pensamento? O que temos em igual no pensamento? com a teologia hebraica, de que Deus é o Senhor. Ponto. É o primeiro. Segundo, não há poder que possa ser equivalente ao dele. Ponto. Aí estamos juntos. Todo o restante, não, porque eles ainda não se dobraram como povo, embora esteja escrito que muitos deles se dobrarão. Já está profetizado em vários profetas, né? Mas o clássico é o livro de Daniel, atrelado lá ao livro do Apocalipse, se bem que há outros textos maravilhosos, tanto no Antigo como no Novo, que nos fazem entender com clareza, estamos juntos nisso, Deus é o Senhor, não há poder que possa ser equivalente a Ele. Onde estamos, onde pensamos diferente? Nós pensamos diferente em tudo, no sentido de que Satanás é um ser que foi expulso da presença de Deus. E aí organizou nesse terço de anjos, eu vou usar Paulo de novo, ele organizou, sim, eles estão organizados, sim, em principados. Muitos pensam, dizem, e por experiência testificam, e há muitos livros excelentes, como eu disse para você, que esses principados, como a Bíblia cita, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, então muitos acham que os principados são demônios, são sempre demônios, Satanás e seus demônios, tá bom? Mas Satanás usa príncipes, e esses príncipes atuariam, eu não vou afirmar, mas em tese atuam com continentes, ou com países, ou com impérios, como foi a Pérsia, como foi a Grécia, tá bem? Mas ele organizou não só os principados que estão lá em cima no seu sistema contra a vontade de Deus, Satanás, depois os principados, depois as potestades. Potestade significa poder, poder espiritual do mal. Atuam também em regiões, atuam em países, regiões, cidades, localidades, e geralmente atuam estimulando determinados comportamentos que contrariam a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, essas potestades. Mas essas potestades que estão debaixo do principado, estão debaixo de Satanás, ainda tem os dominadores desse mundo tenebroso abaixo delas. Então vamos lá, número 1, Satanás, número 2, principados, número 3, potestades, número 4, dominadores desse mundo tenebroso. E esses são os chamados demônios ralé. Quando você vai expulsar demônios, como Jesus expulsou, aí a pessoa está possuída por demônios, né? Que são entidades demoníacas que se apossam da pessoa e a induzem, tomam conta mesmo, e a induzem a fazer todo tipo de maldade, e todo tipo de ritual, e todo tipo de culto, e todo tipo de manifestação que contraria a vontade de Deus, que contrarie a palavra de Deus, tá bem? Por isso, eu quero deixar claro hoje para vocês, citei a teologia hebraica, é bom para você saber. Estamos juntos no, naqueles dois pontos mencionados, mas não podemos, desde o pecado original até o Apocalipse, desconhecer ainda, teria que falar sobre o anticristo, o falso profeta, a besta, tudo isso é a manifestação final de Satanás para levar o maior número de pessoas para o inferno, para morrerem. Ah, mas o senhor não disse que eles podem sair? Pode sair quem crê. Quem quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas muitos não crerão. E eles vão trabalhar, essas autoridades malignas vão trabalhar de todas as maneiras para levar todos que eles puderem para a sentença final. Na sentença final, quem creu será salvo. Quem creu em Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Quem não creu já está em estado de condenação, mas ainda vai dobrar os joelhos e ainda vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. E depois dessa manifestação final do anticristo, do falso profeta, da besta, essa obra maligna e demoníaca, satânica, Jesus vem e com sopro da sua boca vencerá esse poder maligno e aí aniquilará para sempre isso que teve ingresso na história através da rebelião de Satanás e do primeiro pecado chamado pecado original e nos acompanha até hoje. Irmãos, nós não estamos brincando, nós não estamos jogando contra um adversário desorganizado, não. Nós estamos no meio de uma luta ferrenha, e as pessoas ficam oprimidas, até possuídas pelos poderes malignos, e nós precisamos ajudá-las. E a maneira de ajudar, primeiro, é acertar a casa, né? É ter comunhão dentro da casa. É não deixar também, aqui uma palavra para a liderança, impostos de poder, como Saul. Saul era rei em Israel. Nós não podemos deixar em postos de liderança, em determinadas denominações tem um nome, em outras tem outro, mas em postos de liderança, em posição de liderança, não pode ficar a pessoa que você não percebe que não tem nenhum sinal de que nasceu de novo. Nenhum sinal. Não tem nenhum amor à palavra, não tem nenhum amor à oração, não tem nenhum amor ao louvor, não tem nenhum amor à Santa Ceia, não tem nenhum amor aos meios de graça, não tem nenhum amor pela Sagrada Escritura, não usa da sua racionalidade para entender que Deus é o Criador e aquele que vai abrir a porta, é o Criador também da nova criação. Não usam sua racionalidade, não experimentam comprovadamente que os deuses que são adorados em todos os tempos, em várias localidades, não passam de espantalho em pipinal. Não passam de espantalho em pipinal, não se comparam com Deus, mas enganam a muitos. Nós precisamos da Sagrada Escritura, chamado quadrilátero. Nós precisamos da racionalidade para entender que do nada nada provém. Esse ídolo não é nada, dele não pode vir nada. Nós precisamos de uma comunidade que vive a experiência comprovadamente de um Deus real e verdadeiro, que consagra, que nos gera como povo de um só coração, em comunhão, que, como disse uma irmã querida recentemente, que capacita, e que, mais do que capacitar, ele também não é só aquele que consagra, o que gera comunhão, o que gera capacitação, mas ele gera a missão e ele dá poder para a missão. Nós precisamos de uma comunidade, de uma igreja, corpo vivo de Cristo, independente da sua placa, como se fossem tribos, né, diferentes, independente da tribo onde você congrega, mas nós precisamos do corpo vivo de Cristo em unidade, palavra, razão, experiência. A história aqui de Saul está nos ensinando, é chamado também de tradição, né? Mas tradição não para usos e costumes, pelo amor de meus filhinhos ou minhas filhinhas, né? Hoje só tenho três poodles, então não são filhinhos, são três fêmeas, né? E pelo amor dos filhos da fé, né? Com mais seriedade aqui, sem a brincadeira aí no parêntese, irmãos, por favor, Precisamos da tradição, mas não para usos e costumes da sua tribo denominacional, não para erros teológicos, não também só para ficar estabelecendo rituais e para estabelecer cerimoniais, às vezes mortos. Não, a tradição viva, a história viva, porque a história é viva. Foi Deus quem a criou. É um ente. E nós precisamos olhar para a criação, porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Glória a Deus! Sabe que eu disse à esposa, antes dessa ministração, olha, o texto é aquele texto de Saul, né? E eu pretendia falar só sobre a história de Saul, mas o coração do homem faz planos, a resposta certa vem dos lábios do Senhor, desde a devocional de abertura que nos foi enviada pelo pastor Paulo, e agora esses dois acentos. Primeiro, Saul, desprovido da graça de Deus, tenta matar Davi. Segundo, essa tentativa acaba numa cena cômica, porque ele tentou matar, mas virou um profeta durante alguns instantes de novo, foi cheio do Espírito de Deus. E aí eu fiz as duas considerações. Temos em comum com a teologia hebraica o reconhecimento do senhorio de Deus, Deus é Senhor, e segundo, não há ninguém nem nada que possa se equiparar a ele. Mas por outro lado, precisamos vigiar para não cair em tentação, porque se cairmos em tentação, aí nós não vamos conseguir viver Cristo, vamos ter posições até dentro da igreja, mas vamos apostatar da fé. Nós não podemos e não podemos deixar. É preciso se posicionar, claro, com sabedoria, sim, com delicadeza, sim, com passo a passo, né, com um processo gradual, sim, mas é preciso limpar a casa. Sem limpeza da casa não tem ação de Deus. Foi assim com Israel, é assim com a igreja. Então você já sabe onde nós temos, pelo menos, não que saiba, né? Porque você precisa estudar isso, mas pelo menos um apontamento de onde nós estamos em concordância com esse pensamento acerca do maligno da teologia hebraica e o grande, a imensidão da discordância que vai do começo ao fim da Bíblia, na interpretação cristã, sobre esse mesmo assunto. Que Deus nos abençoe e não permita que nós sejamos como Saul, de modo algum, e não permitamos que os irmãos também se deixem levar pelas iscas de Satanás. Para concluir, eu desejo a você, em nome de Jesus, que essa palavra crave assim fundo no seu coração e você tome uma posição madura. E a posição madura mostra que a história não é de brincadeira. Nós precisamos trabalhar sério. E para trabalhar sério, é preciso também reconhecer o adversário. Ah, não tem o mesmo poder de Deus. Não, não tem, mas ele vai fazer tudo o que puder fazer com o livre-arbítrio humano. Nós não somos fantoches, né? Nisso, divergimos também, mas não é o caso agora. Totalmente de qualquer teologia com inclinação de predestinação, porque isso mata a Bíblia, mata o caráter de Deus, mata a leitura bíblica, assalta por completo. Você pode fazer as exegeses, pode fazer a leitura bíblica séria, e isso só é mantido. Muita gente séria que está em comunidades assim sabe que não faz sentido, sabe que não tem como manter, mas por causa da tradição denominacional, nós não podemos ficar escravos disso. Ninguém, nem pentecostais, nem históricos, nem. Os neopentecostais são um capítulo à parte ainda, né? Mas nem eles, nem as igrejas históricas da Reforma, nem a Igreja Católica Romana, nem os ortodoxos, não podemos. Todo erro tem que ser sarado, a começar da minha vida e passando pela minha família, pela minha igreja e passando pela sociedade, por outras igrejas e pela sociedade. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos abençoe a jamais ser como Saul, a não ser quando o Espírito do Senhor se apossou dele, aí tudo bem, né? Mas, tirando isso, não cair nesse erro de Saul desse capítulo e que nós tenhamos uma visão clara da batalha espiritual e tenhamos uma visão vencedora da batalha espiritual. Eu repito o tema, o lema que os irmãos estão seguindo por orientação pastoral. É preciso comunhão, é preciso resolver essas questões, né? Mas também não é só comunhão. Toda uma consagração, toda uma comunhão, toda uma capacitação e toda a missão. Força total, irmãos. Em nome de Jesus, eu entrego essa devocional para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.